97, fica para 2.000 pés, ajuste 1013, reporte habilitado na LS. Autorizado para 2.000 pés, 1013, reporte estabilizado em LS, gol 1097. Começa 91, passou Duna, complete a aproximação, torre em 1.8.95. Chamará torre em 1.8.95. Fátima Alfa, grato, boa tarde, estaciona a frequência livre. 9.6, solo 5.3, libera direito de emissão de 1.2.9. 2.9, vai liberar direito de emissão. Observador, colete 9.1, aproximação final, VLS, 37, travado. Cometa 9.1, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 0.3. Coletora Viana, na frente da aproximação, aguarda na autorização de pouso. Boa tarde, 1.9.66, tá aqui autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1.9.66. Cometa 9.1, no livre pouso, pista na 0, vento na 7.0, grau 08, nós. Cometa 9.1, no livre pouso. O controle confirmando que o gol 097 está liberado, a gente está em pelo, pode passar abaixo de 040. Saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Juliette, estamos no. Para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, livre altitude, velocidade e pelo. Reporte estabilizado. Livre, restrição de velocidade e altitude. Obrigado, reportando estabilizado. Tem a posição, tem tráfego no setor sul, realizando o procedimento. Já estamos próximo da CX, 1.9.66. E mantém a posição na Juliette, o 196. Mantém na Juliette, 196, obrigado. Salvador, boa tarde, o gol no 967 com a formação artista no 2 para o Galeão. Que agora cópia, no 967. Teria subido, Sareta? Da El e da Mótica. Da El, né, de Lê da Mótica, aqui. Repórter estabilizado. Segundo dono, portal estabilizado, 6314. O gol no 097 estabilizando no localizador, já avisou a cabeça. No 097, completo final do procedimento ILS Exploration, torre 118, decimal 95. Chegou agora a torre 118.95, 097, não, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, gol 097, 3 milhas para o externo, não se escuta. Gol 1097, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aviso no 013. Não se escuta, senhora, 1093, gol 1097. No solo 59, libera a esquerda e estacionar a frequência livre. Zero Vicente, cheque trem livre, pouso, custo 0, vento 1970, 08 noite. Obrigado, contorno ao Pátio, prosseguir via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, se meteu, prefeito ao cruzamento da 97. Salvador, boa tarde, gol 207, próximo espera pista no zero, pronto decolagem, visual com tráfego final. Gol 2017, boa tarde, após a passagem do banho da companhia, a Lima tem cabeceira no zero. Pronto por tráfego da companhia, Lima tem pista no zero, gol 2017. Copia 967, copia? Copia 967. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola pistão na zero. Curva à direita forte, cumpre o perfil da EL, Leda, após voo a Monte, onde intercepta perdo 1 a 0, prossegue conforme a rota do plano. Acena transponder 5501, controle 120, decimal 80. 360, autorizado Galeão, decola da 10 com curva direita, perfil da EL, Leda, após Motiva, onde intercepta o preso 10. 5501, o transponder, 208, controle, o gol 1967. 1967, cotejamento correto, informação. Formará 1967. Gente, Marco Delta, possível visual de Itapuã, informa outra vez. Passa do assunto. 5, copia? Prossiga, 6305. Xené 6305, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão no zero, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lida após voa Motiva, onde intercepta perfil 1 no zero e após prossegue conforme a rota. Ajano transponder 5440, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem aqui está 10, com curva direita a porta. Saída lá é, Tael, transmissão lida após morte para interceptar, autorizou o 10, e segue conforme o plano de voo. O transponder 5440, controle 120, decimal 8, a chanela 63. Chanela 3, nós 5, protegimento correto, em forma pronta. Então, Paulo, 967, Paulo, 967, que está acionamento. 967, coordenador de equipe de sol, reforma táxi. Formar a táxi, 967. Solo, voo 097. Tá, se você quiser, já reportar antes da Juliette, prosseguindo o táxi. Tchau, voo 097. Solo, Chané 63 no 5, puxa de acionamento no 3. Número 2 no setor, aguardo o acionamento. Para puxa de acionamento no portão 8, o azul 4060. 0013. É 3x4. Portátil reclama. Moro 017, decolada 03, chame o controle 120.81. 208, obrigado. Na frequência livre, Juliette Anzulu. Chanel 6314. Cheque trem, livre pouso, ficha na 0, vento 90 graus, 07 nós. Livre pouso, 6314. 20 após 2000, Tael, grato, gol 2097. Quatro 0 Centro Recife, 1254, 5, antena 3365. 97, mantenha a posição de 2 Juliette. Vai mantendo o Juliette, igual 097. Recife 5490. Na escuta, me receia. Chame Recife 2545, antena 3365. Eu poderia confirmar 9070, a gente está acordado, acho mais. 35490, chame 2545, alterna 3365. 12545, 3365, 5490. O TAN 3217 chamou o controle? O quilo para mais. Quilo para mais que está de lá para Salvador. Confirma a mensagem para Salvador. É o quilo para mais que está de Jauá para Salvador. 3 ou 4. Vídeo prevista número 4, agora liberação da companhia, pode prossegue, Juliette pro 4. Sente após companhia, prossegue o 4, gol 09. Solo gol 9967, para o táxi com 91 a bordo, 3 horas e 47, alternando Campinas. Direita via Inter, ponto de espera torre na noite decimal 95, ajuste na 0, 1 a 3, gol 1. Direita Inter, ponto de espera 1895, gol 967. A previsão por 6305 iniciar? 5 minutos, chanel 63. Solo, boa tarde, chanel 6303, livrou. Chanel 6304, prossiga seu táxi de alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 6304. Solo para o táxi azul 4065, antena Ribeirão Preto, 98 a bordo. 4:40 autonomia. 4:40 tá através do gate 62. Através da 62, azul 4:06. Zona 097, está livre ingresso via Juliette, portão 4. Entendi, foi 4:07. Sana 142, em coordenação com o Rio de Janeiro, em forma por tarde. Sana 142. Zul 4065, prossegue seu ataque até o ponto de espera via parte mundial. Ponto de espera torre no 8.95, ajuste no 0.3. Bom voo. Estação 013, prezado parte mundial, falando ponto de espera 10, chama 8.95, ajuste 4.05, ponto mais. Sana 6314, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate. Mantém a posição, 6314. Sana 6315, é o solo. As quatro. Quem coordena foi com a equipe de solo, após a passagem de freada azul, está livre para o chuveiro, forma para o táxi. Vai informar. Boa, identificação desse Matão 050, chegada mágica. Número 0208. 208, gol na 967. 251, alguma secundária? 3325. 3325, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Gol na 967, decolou na sua escolha. 967. Boa, contato radar da decolagem, submontando 360, zero da El. 360, direto da El, gol no 967. Salvador, se aproximando do ponto de espera da DEA, sua azul 4065, boa tarde. Azul 4065, boa tarde, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem a 10, azul 4065. Kilo Papa Mike avistado, livre pouso, pista no 7, vento 140 graus, 07 noite. Autorizado, pouso, no 7, o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike tem condição de pouso direto no Graia? Se possível, é da 17. Entendi. Azul 4065, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 07 noite. Livre decolagem da 10, azul 4065. Trip 5241, meu solo. Copia, Trip 5241. Autorizado Vitória da Conquista, nível de 1200. Na cola, pista no 0, curva direita após, cumpre o perfil arbórea dessa, após receber o plo, após o plo, sai com o rotor de plo. Achando o transponder 55, nomeia, controle 120, décimo 80. Autorizado com pista, nível 200, preparado a pista já com curva direita, motor fixo na borda, amanhã foi pro ar, foi direto para o plano 55, nomeia no transponder 08, no controle trip 5241. Correto, informação. 5241. Para dar o trip 5241. Azul 4065, decolar 212, chama o controle 120-28. 208, obrigado. Controle Salvador, é o azul 4065. 4065. Contato radar na decolagem, subir, manter um 340. Após 2000, foi Leda. 2000, Leda 340, certo. 095, a gente na 0 na 3, bom voo. Na 0 na 3, pela Índia, torre 295, obrigado. Não. Eu. Aqui, o Oceano é 6142, sobre 147, 3 horas e 20, alterna Natal. Prossiga até a saída do PS3, agora para ingressar PS principal. Aguardará para ingressar no principal, 63, 142. O Xené 6304, ingresso de Leste para o portão 3, gente, companhia liberar. Juliette, portão 3, 6304. Para 2000 pés, a última entrada em Salvador, nós eram 3, Lula Elias, que se reparou nas horas, chama estabilizado. Boa tarde, Xané, 6305, pode estar pronto. Xané, 6305, boa tarde, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem um no zero. 9675. Olha a torre. Departamento 3, ponto de espera, torre na noite decimal 95, a gente na 0135, Xané 6142. Só 3525, dois, 4, 1. Prossiga. Nesse perfil de cidade, a gente vai ter que manter 3 minutos, a gente não consegue cruzar 110, então 5 minutos. Ok, o centro vai cumprir a expressão inferior. Ok, 5241. Então. O Xana 6142, a Lima tem cabeceira no zero. Mantendo no zero, o Xana 6142. Xanamea 3105, decolada de Nomeia, chama o controle em 1208. 1208, 6315. Sobre Salvador, boa tarde, Xanamea 6315. Xanamea 6315, boa. Contato radar decolagem, mantém 360, posso cruzar 2000 pés, vai Leda. 360, após 2000, Leda 6315. 4462, efetuando desvios. Tem necessidade de interceptar o cruzador neste rumo? Confirme. Por mais quantas milhas deverá manter esta pessoa? Meco Delta, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. Delta. Delta 3192, desça para 3.000 pés, altimetria de elevador 1093. Vou voar na prua 050, tendo como limite o localizador, 3192. Azul 4065, chama centro Recife, as frequências 251, alterna 3325. 251, 3325, muito obrigado. Ok, prossiga agilizando, aqui dá presente, agilize. Faça aí um circuito mais próximo da pista possível, ok? Então a aeronave ingressando para a final longa da 10 no ILS. Então agiliza o cruzamento do, da final da 10, reposta tirando base, pela direita. Sim, seu Delta. Oxené, 6142, decolada de noite, no controle 120.8. 108. Controle Salvador, Oxané 6142, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Zona 620, informação. Mike. Oi, 642, contato na perna decolagem, tudo mantendo 350, seu da PUCA. É, o 6142, 350 na PUCA. Ou no 620. Significação desse mantendo 050, chega da margem. 050 na margem, Zona 620. Do 4462, complete a aproximação, ele assiste na torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego à direita, efetuando o cruzamento da 10, um cicote, não interfere com a sua aproximação. Estou andando na pista dele, tem o mesmo descanso, 4-4-4-3. Oxané 6142, assim que você puder levar a Aracaju, senhor. Presente autorizado Jamo, 6142. Jamo já está voando, 6142. Capital. Confirma. O patrulhamento é na BR-324. Estou na 3325. Mike, Delta, tem condições de pouso parado na cabeceira 17? Afirmo. Avistado, autorizado pouso parado sobre a cabeceira 17, vento 150 agora 07, noite, Mike, Delta. Delta. 1722 para acionamento e táxi, chama a torre 118 de 95, altímetro 10113. Confirmando 2 a voz. Baixa travado, baixa travado. Confirme. Pode 4 ilha 03. 4 ilha 03. 4 ilha 03. 4 ilha 03. 4 ilha 03. 4 ilha 03. 4 Delta, fala 22, libere na ótica, estaciona a frequência livre, atente a obras no 44. 2, parou o projetor, direita para 060, chama estabilizando, beleza. Direita 060, para dar a estabilizada, 3, 1, 2. acionamento 315, chama centro Recife 251, alterna 3325. Chanel 6315, chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, 6315, obrigado, boa tarde. Patrulha 03. Táxi elemento, chame para o táxi, patrulha 03. Eu sou 4462, solo 23, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Solo Salvador, boa tarde, chame 6321, autorização Brasília, ciente de informação Mike. Chame 6321, informação Mike, confere, aguarda um minuto para cópia. Você recebe a prevista? Saída prevista Arbor Elefa. Confira. Arbor Elefa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Elefa, Eco Lima Eco Foxtrot Alfa. Arbor Elefa, Oceania 6321, obrigado. Decimal 3524 no Pátio 3, posição 5, para o puxa acionamento. Campina Grande, por favor. 99966, confirma? Firmativo. 9966, confirma o destino em horário do seu plano de voo? Meu horário, 9864, só queria sair da prevista para Campina Grande, por favor, após o 190, 10.001. 1884, confirma? 966, senhorita. Gente, Campina Grande, qual o nível? 390. Gente, 390, aguarda o seu plano, ainda não continua no meu sistema, aguarda a coordenação por gentileza. A senhora só queria pelo menos a saída prevista, cara. Desculpa, tá? Gente. Solo Salvador, azul 4462, está na Alfa. 4462, táxi via Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette até o gate 08, azul 4462. Salvador, trip 524 no pátio 3, posição 5, puxa acionamento. Trip 5241, em coordenação com o GP de Solo, reporta táxi. Livre, puxa, saindo e reportar o táxi, trip 524. Escuta. Prossiga, senhora, 966. Eu tenho pré-autorizado nível 370, modifica pro 390. Beleza, modifica. Gente, aguarda a coordenação, por gentileza, prepara a saída da El Leda após Módula. Leda Módula, obrigado, senhorita, mas eu não ativo a autorização. 1966 corrija, Pucas e Par. Do controle. Controle. Oi, Salvador, boa tarde, eu tava 392, passar travado no zero. É 3192, livre pouso, pistão a zero, vento no 60 graus, 08 mais. Pouso autorizado no zero, 3192. O 03 atinge a perspectiva. Check pelo Golf, livre de decolagem, pistão 17, vento no 60 graus, 08 nós, proa nordeste, reporte para o solo. Golf. 3192, forma o tráfego à esquerda, decolando da pista no, da cabeceira 17, com proa nordeste, não interfere com o seu posto. Tráfego 1, helicóptero. 7-3192. Está fora do solo o 03. Patrulha 03, decolado os 27, mantendo escuta, aguardando transferência. Ah, susco. 303, chama agora controle 20.8. 20.8, grato, até mais. Controle patrulha 03. Firme. Patrulha 03. Patrulha 03, por acaso é o Papa Tanyang do Lugolf? Afirmativo. Preciso. Nicolás, está passando para o setor November East, 1722. Número 0, no localizador visual. Número 20, complete aproximação da LS, chama 2, salvador em 18.95. 295, boa tarde. Fire Pax, trip 5241, PAB 72, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Gente, confirma somente PAB? 72. Sim, 72, táxi via Pátio 1 no Índia, pode esperar a torre 118, decimal 95, altimetro 10, 03, bom voo. Pátio Índia, pode esperar a torre 118, 95, decimal 03, trip 5241. Novo Salvador, trip 562, tá? Trip 5627, número 3 para Copa, aguarde. Certo. Tô passando agora, sem previsão. Número 20, cheque o trem, livre pouso, pistão 0, ventura 70, grau 089. Livre pouso 1-0, trem checado, tô no meio do estado. 3192, não escuta? Ah, tô escuta. 3192, autorizado, prosseguir o táxi via Juliette, dando passagem ao ATR, que taxia até a ponta de espera, sua esquerda, após prossegue para o gate 02. Tem um ativo da passagem ATR, prossegue para o 02, do táxi 3192. Zona pronto, copa? Pronto, copa. 321 autorizado, Brasília nível 320, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefa. A primeira via eu peso 17, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5532, o controle em 120, decimal 8. Confirma o nível de voo? Nível 320. Seguinte, chama 6321, só por exemplo para Brasília, nível 320. Saída Arbor e Lefa, decola 10, curva direita. Aerovia Upper Zulu 17, após conforme. Transponder 5532, controle 120, decimal 8. O Xanamé 321, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Ciente, Xanamé 321. Copia. 1966, na escuta do som. 5627, copia. Copia. 5627, autorizado, Aracaju, nível 190, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Pucajão, após direto Aracaju. Transponder é 5540, controle em 120, decimal 8. 32, livre direito, chame São 2, 1, decimal 9. São Paulo, 219, agora, meu Deus. Pronto, cópia? 8.6, pronto, cópia. Começo 8.6, autorizado Recife, nível 130, decola da 10, com primeira curva à esquerda na saída Conte. O transponder é 0264, o controle em 120, decimal 8. autorizar o nível 130, fazer a tela que vai ser depois da ponte, 0264, câmera que é 0240. Aumenta 86, cotejamento correto, porta toda para acionamento táxi. Fala o Gol no 620 de Vrom. Gol no 620, táxi via Alfa, Juliette até o gate 05. Alfa Juliette para o 05, Gol 620. Você quer subir à esquerda para estar formação, então? 7. Valeu. Fala. Cometa 86, capitão para o táxi. Cometa 86, autorizado o táxi, você tem interseção até o reponto, você tem interseção. 86, autorizado o táxi, você tem interseção. Na escuta? Na escuta. Autorizado no 30, na saída Conde, com curva à esquerda após a decolagem da 110, o transponder é 0263. No 30, Conde, com curva à esquerda, 0263, controle 208, 35627. 35627, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Voltará. Salvador, TP5241, saída Arvo, vai manter a instrução de 3000. TP5241, mantém 200, livre da restrição vertical. Saída Arvo. Certo, livre da restrição vertical, na saída Arvo, TP5241. E Matheus, sendo 5596, posição normal, transponder. 7 já que tu existiu? Já realizou os devidos desvios? Mais 30 segundos para essa prole. Informe a prole pelo. Informe a prole pelo, já 3217. Chame a torre 118 decimal 95, acena para prosseguir via pista, o altímetro é 1093, confirma o POB? Mais uma hora da presente, confirma? Escuta. 118 decimal 95, confirma somente o POB. Gente, 02 a bordo, chama a torre 118 decimal 95, altímetro 1013. Fala. Começa 9-1, não prossiga. Cometa 86, autorizado em ingressar na pista, táxi via pista, suporte leve, pronto, na cabeceira 1-0. Tentando somente uma picape, dois bombeiros cruzando a pista no momento, já liberará quando o senhor ingressar. Gente, aguarda um minuto para a copa preparar a saída Puca Caju. Aliado e pronto. O cometa 86. Autorização, gate 9. 966, prepara a saída. Correção, autorizado aqui no Campina Grande. 390, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca Zipar. A primeira aerovia fez o 1-0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5546, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 390, Puca Zipar, 10, curva esquerda, 5546208, obrigado, com o 9966. Primeira aerovia, Pesulo 1-0, confirma o voo 9966? Então, Pesulo 1-0, senhoria. Gente, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Volta lá. 317, prossiga a via para 2000, altímetro em Salvador 1-0-1-3. Autoriza DLS, chama estabilizado no localizador. 2013, informar estabilizado no localizador, o TAM 3217. Cometa 86, decolado aos 4-0, controle 2-0, decimal 8. Chama controle 208, começa 86, graças, boa tarde. Chama 91 no ponto 4. Natal, nível 150, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Pucas e Par, corrigindo. O transponder é 5465, o controle em 1-2-0, decimal 8. Controle Salvador, cometa 86. Firme? Cometa 86. Cometa 86, contato radar decolar em submontão 1-3-0, saída Conde. Cometa 86, submontão 1-3-0, saída Conde. Com 241 após Zarbo, Reconquista. Zarbo, Conquista, 5241, obrigado. 5627, coordenado sobre o equipe de solo, reporta o táxi. Zarbo, comandante. Cometa 91 na escuta. Salvador, boa tarde, é o Golf Tango Índia. Golf Tango Índia, prossiga. É o Golf Tango Índia, solicitando o reboque do pátio 1, posição 4, para o pátio 3, na posição número 8. Sim, chamada para o início do reboque, confirma para a posição, qual a posição no pátio 3? posição 8 do pátio 3. Tente posição 8 do pátio 3, aguarda um minuto para iniciar o pushback. Ok, estou na escuta aguardando. Localizador visual coral de Moutan, 3217. 3217, complete aproximação LS, chama 2 Salvador, é 1895. 295. Salvador, TAM 3217, LSX Ray, baixa calma. TAM 3217, livre pouso, pista 10, vento 950, grau 08 mais. Livre pouso, pista 10, o TAM 3217. Flex CV, a parte 1 no Índio, ponto de espera, chama a torre em 1 no 8, 95, 88, 10, 93. Parte no Índio, ponto de espera, chama a torre, 10, 93, 67. Golf Tango Índio na escuta. Positivo, Tango Índia na escuta. Como que agora os instantes para iniciar o seu reboque? A informação da aeronave já na final da 1-0 para prosseguir para o pátio principal. Ok, estou no aguardo aí da autorização, ok? Gente, Golf Tango Índia, grata. Fala, Oxané 6321 para o pushback sonamento no 7. Oxané 6321 em coordenação com a equipe de sol, é porta táxi. É porta táxi, obrigado. Cometa 9-1 na escuta. Recife. Agora. Responde. E a saída é Pucacaju. Puca transição Caju. Puca Jamo após Caju. 221-00. Reporta na interseção hotel. Solo Salvador, cordial boa tarde. Azul 41118, informação novembro. 23 da conta disponível 340 com 30. 41966 para o pushback, acionamento, gate 9. Azul 4118, informação novembro com fé. Aguarda um minuto para a cópia preparar a saída Arbor Elepo. Arbor Elepo, aguardando. 11966, coordenação do equipe de solo, reporta táxi. Para táxi, reporta. Salvador, 35627, ingressando na principal. Pente, 5627. Um, 5627, chamou a torre 1-9-95 no ponto de espera, altímetro 1-0-3. Gente, vai chamar. Meio livre direito, no som 2-1-9. Pode dizer que está 3, 1, 7. Trip 5627. Salvador, Trip 5627, ingressando na Índia, está pronto. Trip 5627, cruzado. Alinhar e manter, cabe tiro no teto. Alinhar e manter, 5627. Dois no site, tá, que se via Alfa, é importante da Juliette. Alfa da Juliette, tá, 3, 2, 1, 7. Decola, 6, 2, 7. Taxi 26321 na Bosch, temos 5 autonomias de 4 horas, alternando Goiânia. 3h45, Goiânia, qual foi o POB? Não é, 105 POB. Sim, te confirma 3h45, autonomia? Não, 4h30, autonomia, alternando Goiânia. Gente, Taxi via Pati 1 no Índia, pode esperar a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 113. Livre táxi, 1013 ou 6321. 6321 não dará passagem, é um Airbus que ingressará via Juliette no pátio principal, pode prosseguir até o ponto de espera. Sim, se tem Airbus passar então, é para passar aqui, 32. Na 3217, agilizando, ingresso via Juliette para o gate 01. Juliette, gate 01, vai o contato radar da colégio, submontanha 130, saída Conde. 130, saída Conde, assim que possível, por gentileza, direto da Cajú. Sim, chegou aqui. Um 33, confirma a autonomia? 430. Gente, para... aguarde para prosseguir o táxi. Guardando para prosseguir o táxi, vou 169 mesmo. Gente, aguarda e chama para decolagem 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-3. Confirma o POB? Gente, 02. 966, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-3. Seguirá à frente o Airbus da Avianca como número 2. Parte 1-8-9-5. No avião da Bianca, obrigado, 900 da utilizado ingresso na pista, porte alinhado e pronto para decolagem. Decolagem da Equipe com quem? Torre 361, ponto de espera, pronto, boa. 3621, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3621.